Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho, tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui. Igualmente, seu som hoje está muito bom, viu? É mesmo? Muito então, bom. Não elogia muito, então. Será que é, né? A gente pode mandar uma mensagem errada pro cosmos. Então a gente já vai dizer, seu som tá uma merda. Pronto. Mas hoje tá bom mesmo, né? Tá muito bom. Tá, maravilha. Então, só pro pessoal que tá perguntando, o nosso convidado entra logo mais, tá? O grande Luiz Antônio Piazza, veteranista da TV e do cinema. Então, vamos começar nossa viagem no Vambora. Tempo, garimpando músicas. Vamos voltar no tempo. Your memory, my lonely heart cries out, come back to me. No matter how, no matter when, no matter where, I'll search forever. Your love alone can end this aching pain. I need your lips as roses need the rain. If you alone could be with me, I know I could save our romance. Wherever you are, please forgive me. For just one more chance, please tell me how, please tell me when, please tell me where I'll find you, darling. I know that we weren't meant to end apart. Fofunha atrás da minha insulina. Vai, Marco Antônio. Com todo respeito, esse vozeirão aí, mas ele já faleceu, mas Deus o tenha, mas eu achava ele um chatão. Mas assim, mega voz, eu não tenho como discutir. Acabei de tomar minha insulina. Pra tentar sobreviver até o final? É, porque eu sei que vem mais coisa aí. Não, por favor. Sacanagem. É uma canção que a gente está nos anos 50, é uma canção de 54, o nome do cantor David Whitfield. É esse o cara que. Ó, Whitfield, é esse cara que o João Alckmin está reclamando. W-H-I-T-F-I-E-L-D. O nome da canção, How, When or Where. Ou seja, como, onde e quando. Né? Ou como, quando e onde. Uma canção realmente descaradamente apaixonada, um dos maiores êxitos dele, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, é uma canção de 56, chamada My September Love, Meu Amor de Setembro. Falar um pouquinho dele, nasceu em 1925, em fevereiro de 25, faleceu aos 54 anos de idade, em 1980, ele nasceu na cidade portuária de Hull, na Inglaterra, e morreu aos 54 anos de hemorragia cerebral na Austrália, onde ele era muito popular, ele até fazia tour na época da morte dele. Ele já divertiu os colegas da Royal Navy, ou seja, da Marinha Real, com sua voz de tenor na Segunda Guerra Mundial, foi descoberto um show de talentos na Rádio Luxemburg, ou seja, na Rádio Luxemburgo, foi o mais popular cantor britânico na América do Norte nos anos 50. cantava também em italiano, fez bastante sucesso também cantando em italiano, e foi o primeiro vocalista masculino britânico a ganhar um disco de ouro, e foi o primeiro a chegar nos top 10 da Billboard Top 100, ou seja, no 100 maior sucesso da Billboard, da lista Billboard. E foi o primeiro artista da Grã-Bretanha, do Reino Unido, a vender mais de 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Ele pode ser ouvido em trilhas como Sea Wife, Sea no sentido de mar, né? Era, no Brasil o título era A Intocável, é um dramalhão com Richard Burton e a Joan Collins, no auge da beleza. É um drama sobre náufragos, onde a Joan fazia uma freira desejada por vários homens. E o Garoto de Liverpool, que é sobre a juventude de John Lennon. Vamos, se não for abuso, ouvir um trechinho do My September Love. Por favor, 56. I remember my September love. In my heart I keep the man. Autumn days in all their glory, nights that saw the start of our love story. Agora calcule se ele resolver soltar a mesma voz, né? Pô, ele tá segurando, né? Eu fico imaginando, sabe, eu fiquei imaginando nesse trechinho que eu tava esperando que ele fosse dizendo mais e já fosse cortado, deixasse até um tempinho por respeito. Quero agradecer, mas eu fico imaginando que a razão que tu não abanou pro Fufunha, pro grande Fufunha, baixar o som antes, foi porque tu devia estar com uma borrachinha presa no braço e o pessoal tá aplicando a injeção em ti, correto? É, por isso. Não deu espaço, não deu tempo, né? Agora, se esse cara solta a voz, ele estoura a cápsula do microfone. Não, só pra nós, mega vozeirão, né? Sim. Eu amo esse tipo de arranjo. Não sou chegado, claro, nesse estilo assim tão bombástico de cantar. Mas a gente pode então entrar já adentrar nos anos 60, por favor. Essa música é pra você, né? Trouble Child. É uma sacanagem atrás da outra. Vamos lá, gente, depois eu explico, tá? Essa música em homenagem ao Marco Antônio. I'm tema de Marco Antônio. O legal do programa, e o legal de estar aqui nessa, na Rádio Showtime, entre várias outras vantagens, outros vários bons momentos que a gente passa, é que uma coisa certa, o cara sabe que vai ser sacaneado. Ele falou, sabe quando? Em qual altura do programa? Eu achava, na verdade, que ia ser... Queria ser daqui a pouco, eu já explico por quê. De qualquer forma, né? Esse rapaz que tá rindo aí no fundo, esse sádico, o John Altman, ele falou que essa canção foi feita em homenagem a mim porque o nome é Trouble Child, ou seja, criança problema, né? Mas na verdade, ele falou que a banda é dela, da Barbara Mason. Ela cantou de 64, lindíssima, mega vozeirão, né? Do tipo, jamais do tipo que eu e tu gostamos, né? Sim. Isso, pois é. Ela nasceu em 47, na Filadélfia. Cantora de rhythm and blues e soul. Ela começou como letrista, e daí a partir do terceiro single que ela lançou como cantora, ela chegou ao quinto lugar das paradas de sucessos de pop e de rhythm e o segundo de rhythm and blues. Ela teve depois disso modesto sucesso, porque ela gravava direto numa empresa, uma gravadora pequena chamada Arctic, e que era basicamente, tudo era feito pelo manager, pelo chefão de lá, que era um disco jockey famosíssimo da Filadélfia chamado Jimmy Bishop. Nos anos 70 até, ela tentou apagar um pouquinho essa imagem meio de boa moça, e foi gravar na empresa de discos Buda, e ela daí tentou, assim, de certa forma, vender uma imagem mais durona, com letras até falando mais de sexo e de infidelidade. No caso, a canção dela de grande sucesso, de 65, e agora que essa parte que eu estava querendo dizer, que eu achava que aí que ia ser sacaneado, porque o nome da canção, já que ela está falando dela, isso, o João já está no... Qual é a tradução, Marco Antônio? Eu não ouvi, desculpa. Qual a tradução dessa música que nós vamos tocar agora? O teu inglês era melhor que isso, o teu inglês estava enferrujado desse tá jeito? Tá, bastante. Eu prefiro que você fale. O nome da canção é essa, de meia, assim que já vai vir um trecho, tá? Sim, eu tô pronta. Isso, vi bastante. Isso. Então, ela cantou uma... Primeira canção é maravilhosa, ele vai parar de rir, ele vai se lembrar. É muita sacanagem. Eu adoro essa música. Pois é, vamos lá, de 65, de arrebentar o coração. Vamos lá, Marco Antônio. Adoro essa música. Estupenda, né? Estupenda. Essa música é fantástica. A voz dela é de uma doçura... Doçura incrível. Essa música cantou de 65. A Barbara Mason, pode, M-A-S-O-N, né? Ela pode ser ouvida em filmes como Gordon's War, no Brasil era A Guerra de um Homem. É daqueles Black Exploitation, daqueles filmes de ação estrelados e com muitos negros também atrás das câmeras. Foi dirigido pelo ativista político e ator Ossie Davis. Ele, deve se lembrar, ele fez o Faça a Coisa Certa, também Pedra da Selva, do Spike Lee. Ela também pode ser ouvida na trilha sonora de Metropolitan e de Autofocus, ou Autofocus, que era um drama sobre as aventuras sexuais do Bob Crane, aquele astro do seriado Guerra, Sombra e Água Fresca. Né? Era até um filme que tinha participação do Willem Dafoe. Vamos tocar um... Agora a gente já pula para os anos 70. Exatamente. Vamos lá, Fufu. Vamos lá. Rock, rock, rock, rock it. O grupo e a música são clássicos da época, da era disco. Essa canção aí, na verdade, fez mais sucesso, né, em Minneapolis. Não estourou assim todo mundo. A gente vai tocar daqui a pouco um trechinho, por favor, né? Sai da frente. Mas para o pessoal que não reconheceu, o nome do grupo Lips Incorporated, ou seja, mas é um Lips com dois P's de Paulo, né? L-I-P-P-S e normalmente I-N-C e um pontinho. A nome da canção Rocket, ou seja, toca rock and roll, ou põe rock and roll, ou então sacuda, remexa, né? Uma canção de 79. Esse grupo é um grupo de estúdio, na verdade, né? Assim, foi criado em Minneapolis pelo mega produtor Steve Greenberg, um multi-instrumentalista descoberto pela grande Casablanca Records, que eu imagino que tem esse disco que tem o selinho, nossa, né, pra descrever, né, do Casablanca, né? Era um grupo, como eu falei, um grupo de estúdio do centro-oeste americano. A cantora contratada, no caso, foi a Cynthia Johnson, ela depois até trabalhou direto nos anos 80 com Prince, e músicos de estúdio, né? Eles chamam de session musicians, né? Gente como o David Rifkin, no caso, que era guitarrista, também o Tom Leopell e um baixista chamado Terry Grant. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Funky Town, ficou apenas 4 semanas no primeiro lugar nas paradas da Billboard Hot 100. É o suficiente para você não trabalhar nunca mais. Exatamente. Na sua vida. Mas vamos deixar claro, para o Steve Greenberg não trabalhar, sim, né? Porque os músicos de estúdio ali ganharam, né? Uma merreca. Exatamente. E muito obrigado, boa sorte. E até por isso, muitas vezes, que esses grupos, né, na era disco pipocavam, né? Eram frutos de produtores e as capas quase nunca assim, chamavam muita atenção para os integrantes, né? Porque eles sabiam que eles, entre aspas, eram substituíveis, né? O produtor ainda continuava faturando com várias formações. Eram descartáveis, né? Exatamente. O que não quer dizer, obviamente, que não matassem a pau. Essa Cynthia Johnson é um baita cantor, os músicos são mega. O grupo Lips Incorporated pode ser ouvido em filmes como História do Mundo Parte 1, né, do Mel Brooks, fez ao sucesso no Brasil e não fez sucesso nos Estados Unidos, Contato, que era aquele filme com a Jodie Foster, do Robert Zemeckis, com uma participação até do Rob Lowe, Meus Queridos Presidentes, Shrek 2, num drama franco-canadense sobre os excessos dos anos 70 em Montreal. O nome desse filme que eu estou falando agora, um filme desconhecido no Brasil, chamado Funky Town, ou seja, a canção, né, tem tudo a ver com a era, né, ou seja, a cidade da ginga, da mexida, né, o Funky Town. Também no seriado Will and Grace e Todo Mundo Odeia o Chris. Vamos ouvir então um trechinho aí dessa canção. Vamos do 79, mega, mega sucesso. Mas fez mais sucesso em parte do mundo até nos anos 80, mas é o que foi 79. Vamos lá? Meu amigo. Não, mega sucesso, né? E sabe o que eu acho interessante, João? É que ela é bem transição, né? Sim. Porque tem, por exemplo, na primeira canção, principalmente, por exemplo, tem bastante violino, né? Ou seja, puro anos 70, esse vozeirão e já aquela pegada meio de Eurodisco, né? É. Tem bastante teclado, né? Até não tem a mão do George Moroder, mas tem uns pedacinhos que até lembram. Lembra, né, o George lembra, Moroder, lembra, lembra, lembra. É. Então, vamos para os anos 80, por favor? Vambora. Vamos lá. Vamos nessa. Que nessuno sente più dire parole d'amore che quasi non sono più parole, parole della vita che sono dentro me. vita ormai sono parole nascoste nel nostro cuore che non diciamo più neanche al nostro amore che non leggiamo più parole perse dimenticate. Gosto dele, viu? É. Agora essa canção é uma injustiça que não tenha feito sucesso no Brasil, a canção de 83, nome Parole della Vita, ou seja, Palavra da Vida, ou Palavras da Vida, né? No caso, a canção, a gente está na década de 80, essa canção, como eu falei, de 83, nome do cantor Ricardo, com dois C's, obviamente, Cocciante, C-O-C-C-I-A-N-T-E. Um cara, acho que super talentoso, ele nasceu em Saigon, na Indochina, em países de língua francesa ele é chamado, ele é conhecido como Richard Cocciante, e nos Estados Unidos e no Canadá como Richard Cocciante, né? Ele nasceu em 20 de fevereiro de 1946, está vivo, graças a Deus, que nem, como também estão vivos, está vivo o pessoal do Lips Incorporated e também a Barbara Mason, graças a Deus. Como eu falei, ele canta em francês, inglês e italiano, é filho de pai italiano e mãe francesa, morou um tempo nos Estados Unidos e também na Irlanda. Ele em 91 foi premiado no Festival de San Remo com a canção Festiamo Insieme. Ele fez parte da trilha sonora da telenovela de 1974, A Partido Alto, dirigida pelo Luiz Antônio Piá, com quem a gente vai conversar daqui a pouco. Ele também, o Ricardo Cotinho pode ser ouvido num curta-metragem chamado Viva la Italia, e num filme que eu adoro, italiano, do Lucio Fulci, que no Brasil era O Segredo do Bosque dos Sonhos, com a Florinda Bolcan e Thomas Millian, um filme super intenso, e também num filme, o Ricardo Cotinho também pode ser ouvido num filme chamado Enfim, Viúva. Um sucesso dele no Brasil, que a gente vai ver agora, que é da telenovela de 84, Partido Alto, essa que eu citei, que foi um dos vários trabalhos para a televisão do Luiz Antônio Piá, é uma canção chamada Primavera, de 84, e que quer dizer em português Primavera. Primavera. Exatamente. Exatamente. É. O nosso italiano está cada vez mais afiado. Fantástico. Eu vou pedir que toque aí, só que até tipo 1 minuto e 45, que demora um tempo para entrar a voz dele, pode ser? Vai lá. Obrigado. Thank you. e solcherò il tuo corpo come se fosse terra. Cancellerò quei segni dell'ultima tua guerra e brucerò col fuoco quest'erba tu. Marco Antônio, seu convidado já está na linha. Sensacional, gente. É uma honra de conversar hoje. A gente vai ter a honra de papear com um veterano da TV e do cinema, o Luiz Antônio Piá. Ele nasceu a questão de uma hora da capital paulista, na cidade chamada Santana de Parnaíba, cerca de 50 minutos da capital. Ele é veterano roteirista, vou citar alguns só, né? Teve dois filmes clássicos do Gerson Valadão, que ele teve a mão dele no roteiro, O Mau Caráter e Obsessão. Tem também uma coprodução ítalo-brasileira dos anos 70, acho que é de 74, chamada Carioca Tigre, que era uma coprodução, como eu falei, ítalo-brasileira, dirigida por um conhecidíssimo diretor de faroeste, de espaguete, de Euro-Western, um diretor chamado Giuliano Carmineu. Era um filme com Aldo Maccioni e o Antônio Cantáfora. O Antônio Cantáfora até depois fez o filme Gabriela, do Bruno Barreto, no Brasil. Até o papel que ele fez na novela Gabriela era o mesmo que o Fulvio Stefanini tinha feito na telenovela original, claro. O nosso entrevistado também, ele começou no cinema com filmes eróticos como Tem Alguém na Minha Cama, era um filme de episódios, até um dos episódios era feito por um falecido cineasta que eu tive a honra de conhecer, o Pedro Camargo. Também ele dirigiu O Varão de Ipanema, que era um filme co-escrito pelo Zewig Welder e o Ipojuca Pontes, um filme com Roberto Maia e fotografia do grande Murilo Salles. Também o Luiz Antônio Piá fez Sexo e Violência em Búzios, que era com o lendário Milton Vilar. Dirigiu a sátira O Homem de 6 Milhões de Cruzeiros contra as Panteras, criada pelo nossa imortal Costinha e pela Adele Fátima. Uma das minhas séries de TV favoritas, que é Plantão de Polícia. A minissérie Lampião e Maria Bonita, estrelada pelo cara que foi meu professor em Cuba, o falecido genial Nelson Xavier. Que mais que eu posso falar? Também o Luiz Antônio Piá dirigiu uma série super polêmica chamada Bandidos da Falange. Acho que foi até a primeira vez que eu vi o José Maier lá. Obviamente sobre as falanges que são criadas dentro dos presídios, as falanges criminosas. Também, sei lá, é muita coisa para falar sobre o Luiz Antônio Piá. Então, vou parar de embromar aqui e dar as boas-vindas. Tudo bem, Luiz Antônio? Oi, tudo bem. Um prazer falar contigo. Obrigado, tá, pelo teu tempo. Que é isso, um prazer é meu. Querido, se você continuasse falando, ia demorar mesmo. É que tem mais umas 20 novelas aí. Pois é, tem muita novela. A gente tenta aqui enfocar mais em filme e séries. Mas, de qualquer forma, a gente até deu uma intro ali, tocando uma música de um italiano, né, Riccardo Cocciante, que estava numa novela que dirigisse, que é A Partir do Alto. É uma novela de muito sucesso. É verdade. Eu me lembro com até falecido o Arnaud Rodrigues, Deus o tenha. Isso. Querido, vamos começar então pelo início mesmo. Me fala assim, como é que era a criança e o futuro jovem Luiz Antônio Piá na cidade de Santana de Parnaíba? Olha, o início da minha carreira, na verdade, foi graças a um tio meu, que era diretor de televisão, era ator, depois virou diretor. Nome dele? Que chama Aurélio Teixeira. Ah, claro, claro, uau! Ele é meu tio. Uau! E ele dirigiu, inclusive, o meu Pé de Laranja Lima. Claro, claro, a versão mais famosa, diria assim, daria para dizer. Ele me levou para... Daí, eu trabalhei diretor no... Diretor e ator, né? Diretor e ator. É, foi ator e diretor. E ele me levou e me colocou num filme chamado, de ator, um filme chamado Entre o Amor e o Cangaço, com aquele Milton Cangaceiro, como é Milton Rodrigues? Ribeiro, né? É o Milton Ribeiro, não é? Milton Ribeiro. Isso. E com o Geraldo Del Rey. Geraldo Del Rey, claro. É. Claro. Eu ia te perguntar uma coisa, querido. Até, por sinal, me lembro que eu via na sessão da tarde reprises deste filme, dessa versão do Meu Pé de Laranja Lima. O ator Mirim não era um menino chamado Júlio César? Era, sim. Pois é, que esse menino sumiu aí, eu volto e me perguntava onde, por onde era aquela, que eu me lembro que era muito bem interpretado, muito natural. É, eu também outro dia estava pensando nele, nunca mais vi. Pois é, pois é. E me diz uma coisa, querido, como é que foi assim, qual foi o momento, tá, que achaste que dirigir ia ser a tua carreira? Como é que foi isso? Porque chegar lá e trabalhar com o teu tio é uma coisa, mas aquele momento assim, sabe uma coisa? Sei lá, eu acho que eu vou... Como é que foi essa faísca? Pode dizer pra mim? Eu acho que não teve muito isso. Eu acho que a carreira que me pegou. É mesmo? Eu que peguei a carreira. O início mesmo foi no Mackenzie. Eu estudava no Mackenzie. Uhum. E tinha um professor lá que chamava o Meninão, que era uma figura maravilhosa. Meninão. Que ele que comandava o teatro do Mackenzie. Ah. E era professor de português. Sabe quem é o Meninão? Ah. É o Paulo Vilaça. Uau! Uau! Uau! O grande era, Paulo Vilaça? Era o nosso professor no Mackenzie. Que Deus o tenha, que Deus o tenha. É, que Deus o tenha. Grande ele me ator. Colocou na peça, me colocou no papel principal na peça do Mackenzie. Uau! E uma coisa, e achaste já de início que tinha jeito para coisa, ou já viste ali que, uau, eu acho que melhor é dirigir atores em vez de ser um? Olha, eu acho... Como é que foi essa transição, né? Eu acho que foi o seguinte, na época que eu estava sendo ator, que eu fiz o filme do Aurélio e tudo... Eu sofri de um mal que não era diagnosticado nessa época, que era o pânico. Ah, síndrome de pânico? É, e ator com crise de pânico não existe. Ah, quando chegavas no palco, então, gelava? Ferrava. Porra, até depois do filme lançado, para fazer propaganda na televisão, eu passava mal, me escondia. Então, daí eu digo, bom, eu já tô nesse meio aqui... Eu tenho que continuar. O único jeito é a gente ficar escondido. Então é diretor. Tá. E quando é que foi... Lembra, assim, quando é que foi essa transição? Assim, como é que foi a tua primeira experiência tendo que lidar com atores? Porque também existe coragem, né? Olha, daí eu voltei para o Rio, depois da crise do pânico, aí depois do filme. Eu voltei para o Rio e fui morar com a Aurélio novamente. E nós escrevemos um filme, fizemos junto um filme chamado Soninha Toda Pura. Claro, mega clássico. E o Clemar Nunes. Isso. Era uma história do Clemar. Então, aí, eu comecei a escrever e a dirigir, entende? Ah, foi bem e natural. E deu certo, então, o filme foi um certo sucesso. Uhum. Daí eu continuei dirigindo e escrevendo. Sim, teve até, eu me lembro, até eu conheci esse filme, na verdade, através de uma chacrete que levou esse nome. Uma chacrete do grupo lá, evidente, do Chacrinha, né? Ah, é verdade, depois pois teve. É. Eu me lembro ouvindo esse nome Soninha Toda Pura, bem anos depois eu descobri, já bem na década de 80, assim, eu descobri, no começo da década de 80, eu descobri, não, mas tem um filme chamado Soninha Toda Pura, né? Que é também de uma peça. A peça chama O Sótão e o Resto da Cama, sei lá. O Sótão e o Resto do Chão, um negócio assim. Que é a peça do Will Clemar. Sim, o filme fez bastante sucesso de público, né? Foi um grande sucesso. Tá. Como é que foi daí, no caso, trabalhar, vamos dizer, com o Jesse Valadão? Ah, daí eu me empreguei lá com o Jesse Valadão. Grande na Magnus Filmes. Hein? Na Magnus. Na Magnus Filmes. Isso. Maravilhoso o Valadão, pô. O Valadão, o ruim dele é que ele tinha que fazer o tipo, né? Ele tinha que manter o cafajeste. Sim. Mas ele não era cafajeste, é um cara bacana pra boa. Pois é, a gente entrevistou o filho dele, até aqui, um dos filhos do Jesse, o Roberto, né? Magnus. Isso, exatamente, entrevistamos. E entrevistamos também uma pessoa com quem trabalhaste, que é o Beto Estrada também, mega músico. Ah, é, rapaz, pomba. Vocês entrevistaram ele, né? Entrevistamos, exatamente, uma pessoa queridíssima, me dou muito com ele. Há quanto tempo, se encontrá-lo, manda um beijão pra ele. Poxa, né, certamente mesmo. E vamos falar assim, eu estou tentando, eu estou pulando aqui, mas me fala assim da tua entrada depois do Soneto da Pura, né, no caso, como é que foi daí dirigir cinema mesmo? Como é que foi assim, começar com um episódio, daí, né? Daí eu comecei a fazer assistência de direção, né? Uhum. Fiz assistência de direção do Valadão, uhum, do Aurélio, uhum, do Pieralisi. Alberto Pieralisi? Alberto uhum. Pieralisi. Uhum. Uhum. E daí também fiz esse A Fera Carioca. Só uma interrupçãozinha, querido. Isso. O do Pieralisi, não foste assistente do Pieralisi daquele filme Missão Matar com o Tarcísio Meira, foste? Como é? Tem um filme do Pieralisi que eu gosto chamado Missão Matar, que é um filme de espionagem, um filme de detetive, assim. Mas não foi esse que eu fui assistente. Não foi esse, não. Tá. Eu fui tá. assistente dele. Eu me lembro que trabalhava a Rosana Gueixa e o, uhum. e o Chico. Porra, aquele galã bonitão que morreu jovem. Ah, o Francisco de Franco? Chico de Franco. Sim. Tá. E esse Carioca Tigre, como é que foi, esse Fera Carioca, como é que foi trabalhar nesse filme que era uma coprodução, de certa forma, grande, né? Com, foi um monte de gente choque, italiana na frente das câmeras e atrás. Como é que foi, porque eu sei que fizeste um dos tratamentos do roteiro, depois teve roteiristas italianos que entraram na história. Como é que foi a tua experiência ali? Foi um choque, foi muito bom aquilo, porque... Eu entrei na técnica europeia, né? Uhum. De repente, pô, a gente tava filmando no navio, o cara caindo lá de cima do navio, pô. Porra, eu fiquei encantado com aquilo, né? Usando as técnicas deles lá, eu fui aprendendo muita coisa aí. Tá, e como é que foi trabalhar com chegar a estar no set direto ou não? Quem? Estavas no set de filmagem direto ou não? Claro, o diretor... Tá, e como é que foi trabalhar com o grande Aldo Maccioni? Pois é, rapaz. Eu tinha o seguinte também. Eu dava instruções para os atores brasileiros, né? Ah. Um dia o diretor engrossou comigo. Não fala com eles, não. Não fala com eles, não. Mas eu foi inocentemente. Eles me perguntavam. Uhum, uhum. Daí eu fui falando, porque era difícil. Difícil não, italiano é muito parecido, mas... É um pouco difícil. É difícil o suficiente, né? Pra dar pra se confundir, por favor. É difícil o suficiente pra pessoas se confundirem. Pois né? é. Claro. Então os atores pediam informação pra mim e eu passava. Uhum, uhum. E me diz uma coisa assim, querido. Eu vou indo meio fora de ordem aqui, tá? Na tua carreira, que é muita coisa, mas vamos falar sobre a sátira. Até eu ia perguntar até se esse filme tá perdido, está perdido ou não. Né, que é o Homem de 6 Milhões de Cruzeiros contra as Panteras, esse lado pelo grande costinho pela Adele Fátima, como eu falei antes. Fala como é que foi que entraste nesse projeto, e eu também vou te perguntar se é verdade que o Costinho era um cara extremamente sério quando não estava com a câmera apontada para ele. Pô, mas o Costinho é maravilhoso, adorava o Costinho. Ele tinha um problema, ele tinha... Fala um pouquinho mais alto, querido. Ele tinha... Eu tô rouco. Oh, sem problema. Vamos o Costinha lá. Tinha um problema sério. Ele tinha medo de como chama isso? De ficar preso? Ah, tá. Não, agorafobia eu acho que é de... Claustrofobia. Claustrofobia, claro. Claustrofobia. Ele tinha medo de claustrofobia. Uh-huh. Inclusive aconteceu uma história muito engraçada com ele. Ele todo mundo olha pro Costinha e dá risada, né? Sim. Naquela época. Aham. E ele não viajava de avião. Nem passar túnel, nem por baixo de túnel ele não passava. Com muita dificuldade ele passava. Uau! Então, ele resolveu fazer uma viagem de avião. Parece que foi Rio-São Paulo. Uh-huh. E ele entrou no avião, fecharam tudo, ele deu um pulo lá, disse, para, eu vou descer. E todo mundo caiu na risada, pô. Achando que era brincadeira. Porra, olha o Costinho aí, o Costinho. Que. E ele batia a cabeça na parede, pô. Eu quero descer, eu quero... E pararam a ver, ele desceu. Uau. E a tua experiência trabalhando nesse filme foi boa? Que filme? No filme do Costinho, O Homem de 6 Milhões de Cruzeiros. Ah, foi. Claro, eu escrevi, né? Uhum. Foi muito bom. Aí eu também usei umas técnicas lá para mostrar que o homem era poderoso. Mas tudo dentro da capacidade brasileira da época. Tecnologia, E esse filme está perdido mesmo ou não, assim, no sentido, ou sabes como, esse filme ainda pode ser revisto, que só quando eu fiz a chamada já no Face, comentando com alguns amigos, já vieram falar para mim, pô, acho que esse filme está perdido. Sabes disso ou não? Olha, eu não sei, viu, porque eu já tentei achar os filmes meus, e eu tive muita dificuldade, então eu parei. Nossa, pô, que alguém acha aí, mas eu não vou mais correr atrás. Okay. Eu queria, por exemplo, esse filme que foi feito, Tem Alguém na Minha Cama, parece que o nome é esse, eu não me lembro bem. Tem Alguém na Minha Cama. Esse filme, eu acho que é muito bom, porque nós entramos profundamente na chanchada. Sim. E era com o Wilson Grey, isso, o Grande Otelo. Grande Otelo. E então nós fizemos uma palhaçada enorme no filme. E ao, mesmo tempo, pagando tributo às chanchadas, né? Exato. Uhum. Quando o filme ficou pronto, o Grande Otelo pediu para que escrevesse na abertura do filme, que é uma homenagem ao Oscarito, olha. Sim, sim. Uau, sensacional. Pro Grande Otelo falar isso? Uau. Era muito fã. Eu nunca mais assisti esse filme. Puxa, Depois que foi lançado, nunca mais, eu queria... Pois é, eu nunca vi, eu sei dele, né, mas eu nunca vi. Até ia perguntar pra ti, assim, foste uma pessoa que ia muito ao cinema antes de entrar no mundo do cinema e depois da TV, assim, eras um cinéfilo, assim, via, por exemplo, muitas chanchadas, como é que era? Cinema sempre funcionou muito na minha vida. Agora, uma coisa importante, você... porque o cinema americano, ele passou para o mundo a cultura americana. Sim, sim, sim. O mundo inteiro, principalmente nessa época. Uhum. E ele é que inventou o cinema. Porque eu quero dizer, o cinema com todas as características. Então, eles fizeram a lente fechada, média e aberta para ter uma função. Uhum. Eles fizeram o carrinho com a panorâmica para ter uma função. Uhum. Então tem uma linguagem, o que não se usa principalmente em televisão. Então eles, cada tomada do cinema americano, principalmente os mais antigos, agora nem tanto, com esse negócio de loucura aí, de correr, matar, popular. Mas se pegar os grandes diretores... Eles não têm plano com a câmera baixa, não têm plano com a câmera muito alta. O plano, porque o cinema é o seguinte, quando inventaram o cinema, disse, nós vamos passar isso para o espectador. Então colocam uma câmera da altura de uma pessoa, que é a pessoa que vai ficar vendo isso. Claro. E então, os diretores que apareceram depois começaram a inventar coisas sobre isso. Se você pegar os grandes diretores, é tudo câmera certa aqui na curva, o John Ford, o Fellini, ou tantos outros aí, o Kurosawa. Sim. E então agora, cada um faz de um jeito, tem gente que pula campo. Eu estou vendo uma novela aí que o sujeito pula o eixo. Quebra eixo. Não, eu te perguntei isso, querido, sobre cinema, porque as tuas minisséries eu consideraria cinema para TV. Cinema para TV, né? Bandidos da Falange... É totalmente, por exemplo, e também o Lampião e Maria Bonita, né? Então, o Lampião e Maria Bonita tem muita coisa que, por exemplo, até o Carlos Coimbra fazia nos nordestes dele, né? Dos faroestes nordestinos que ele fazia, né? E tem muito assim de época, tem de Sérgio Leone, por exemplo, e também, por exemplo, aquele final maravilhoso com o massacre aos protagonistas, né? É, obviamente tem muito do Arthur Penn naquele massacre final do Bonnie Clyde. Então, sim. Né? Então, me fala um pouco, assim, como é que foi pra ti, que era uma pessoa, né, acostumada com o cinema, fazer essa transição, né, assim, esteticamente e emocionalmente, vamos dizer assim, pra TV, que normalmente são planos menores, né? Olha, o negócio é o seguinte, de certa forma, tem uma condição fundamental que diferencia o cinema da televisão. Uhum. O cinema, a câmera procura o ator. Na televisão, o ator procura a câmera. Ah, tá. Isso é fundamental. Então, porque se chega lá no... Pô, eu tô rouco. Sem problema. Essa rouquidão deixa até a voz mais sexy, não se preocupa. A rouquidão deixa até a voz mais sexy, não te preocupa. Você chega no cenário, uhum, e você tem três câmeras lá, elas mudam muito pouco. Uhum, uhum. E você tem que fazer a ação contínua, né? Uhum. Então a câmera, o ator fica procurando a câmera. Entendi. E no cinema não, você faz a cena separada, é uma cena de cada vez. Claro, claro. Então a câmera que vai procurar o ator. É, muitas vezes na TV é muito mais até o trabalho da edição, né? É muito. Cinema muito também. Edição é uma coisa importantíssima. Uhum. Eu tenho um livro do Einstein. Uhum, não é o Einstein do alemão, não. É o Einstein russo. Sim, sim. Que fez o... Einstein, claro. Encoraçado. Isso, o Coraçado de Potemkin. Potemkin e tudo mais. Uhum. Ele é um grande montador, né? Sim, até porque não tinha diálogo, então ele conta a história e dá ritmo completamente pela montagem, né? É. Uhum. Ele, nesse livro ele tem coisas incríveis. Por exemplo... Usadas até hoje. Hein? Usadas até hoje, né? É. Ele fala assim, porque o cinema era feito em... era dividido em latas, né? Uhum. Que se mandava para o cinema 10 latas, né? Uhum. Que era o tamanho de um filme. Uhum. Porque era lata de película, sabe? Sim, sim, claro. Então, ele falava assim, no final da sétima lata, tem que entrar um personagem e falar do alto de qualquer coisa lá, a mensagem do filme. Olha que loucura. Maravilha, ele tinha, maravilha. E ele falava, por exemplo... A linguagem do cinema ocidental é da esquerda para a direita, porque é a leitura, né? Claro, a leitura ocidental. Então, quando se fizer um plano, uma panorâmica... Uhum. Agora, se você quiser fazer uma panorâmica que não entre bem na cabeça do povo, você claro. Faz da direita para a esquerda. Claro, claro. E, inclusive, tem coisa assim, muito, no filme do Kurosawa, é muito movimento de baixo para cima, de cima para baixo. Uhum, uhum. Cinema é uma coisa muito importante. Mas só que o americano inventou tudo isso cientificamente, cara. Porque faz o close, faz a zoom, é de uma importância enorme. Então a pessoa pega e faz zoom em toda a cena. Daí na hora que precisa para chamar a atenção, perdeu. Não sabe usar, como é que posso dizer assim, a ferramenta no contexto, né? Pois é. Uhum. Então... A maioria dos diretores, principalmente de televisão, não tem a menor noção disso. Uhum. Eu não quero meter o pai em diretor, não. Eles estão fazendo o serviço deles certo lá. O pessoal está colocando eles lá para fazer e estão fazendo o serviço certo. Mas não tem muito... Se você quiser falar em cinema com eles... Sim. Não... Luiz, assim, ó, só assim, uma coisa, só um micro parênteses, assim. O teu nome está acreditado em filmes e tudo mais, em livros, em jornais... De duas formas, né? Luiz com Z ou Luiz com S? É com Z o teu nome, Z, né? É com Z. Ah, tá. Porque das duas formas. E o teu Antônio é sem acento, que nem o meu, né? O quê? O teu Antônio é sem acento, que nem o meu, né? É. Ah, tá. Tá. Até eu me lembro só dizendo assim que a primeira vez que vi o teu nome, até a primeira coisa que eu pensei, quando eu era bem pequeno, nos créditos de novela, foi que serias gaúcho, porque aqui a gente usa a expressão, né? Piá, né? Que é menino, né? Então, paranaense ou gaúcho? Ah, paranaense ou gaúcho, tá. E me fala uma coisa, assim, uma série que eu idolatro, até também tive a honra de entrevistar há um tempo um cara super teu parceiro, eu acho até vocês na TV muito similares, assim, de certa forma, em estilo, que é o Antônio Carlos Fontoura. Ah, sim, é verdade. Um cara que eu adoro, um cineasta, assim, maravilhoso. Nós trabalhamos junto. Pois é. Me fala um pouquinho do teu trabalho, por favor, no Plantão de Polícia, que é uma série que eu adorava, minha mãe não, achava muito violenta, até era meio difícil pra eu assistir, que era tarde da noite, né? Eu adorava Malu Mulher e Plantão de Polícia, mais que Carga Pesada. Fala um pouquinho, porque eu conheci, num festival de Gramado há uns anos, o falecido, né, o Carvana, grande Carvana, e era o cara mais carioca que existia, e eu nunca vi um sotaque gaúcho tão perfeito. Quando a gente começou a conversar, ele, pô, e aí, garoto? Mas não era caricato, entendeu? Então, eu me lembro que eu fiquei surpreso. É fala verdade, pra mim um pouquinho. Rapaz, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Não, é perfeito, ele falando comigo assim, eu comecei a conversar, ele sacou meu sotaque, ele... Tá, mas ele fazia isso coisa. De gozação. Hã? Ele fazia isso de gozação. Pois é, o Carvana não falava nada sério, né? Pois é, como é que foi trabalhar com ele? Como é que foi ter a mão nessa série que, se a gente, vou falar um clichê aqui, mas se a gente tivesse, a gente fosse um país de memória, não pararia de ser reexibida, né? Uma série que eu adoro, assim, super moderna, vale dizer. Me fala como é que foi teu trabalho, trabalhar no plantão de polícia. Olha, eu acho que plantão de polícia teve duas coisas importantes. Talvez eu esteja falando bobagem, porque eu não conhecia muito de televisão. Essa época, televisão era uma coisa menor para quem trabalhava em cinema. Uhum. Todo mundo achava que ia fazer televisão, que é isso. Viu um conceito de desdém, né? É. Uhum. Então, eu acho que no plantão de polícia nós fizemos a fotografia, mudamos a fotografia da vou falar da televisão, mas pelo menos da série. Uhum. Nós mudamos a fotografia, começamos a fazer fotografia com contraluz. Uhum. E também tinha autores maravilhosos, que era o Doc. Doc Comparato. O Doc, o Aguinaldo. Aguinaldo Silva, claro. É, e o Fontoura, né? Antônio Carlos Fontoura, aham. Uhum. Então, o plantão de polícia, para mim, foi fundamental, foi o início de tudo. E talvez eu seja a pessoa que mais dirigiu a obra do Aguinaldo. É mesmo, é? É, porque eu fiz, olha, os plantões de polícia. Ah, falou. Eu fiz os plantões de polícia. Eu fiz, daí teve uma época que teve um programa chamado Quarta Nobre. Claro, claro. Rapaz, uma coisa maravilhosa aquilo, viu? Uhum. Se fazia um filme por semana. Sim, era como se fossem assim, episódios independentes de isso. Tipo uma hora e vinte, com começo, meio e fim, né? Isso, isso. Uhum, uhum. Eu fiz vários do Aguinaldo. Tá, mas me pergunte, fizeste um que era, que eu, até hoje, eu me lembro que era com a Dina Sfati, fazer o papel de uma mulher super alta? No qual é? Eu me lembro um episódio do Quarta Nobre, que eu acho que era Quarta Nobre, assim, que a Dina Sfati fez uma personagem que ela era a mulher mais alta. Que ah, tinha, não, tipo, assim, não, no... não me lembro desse. Uhum. Eu me lembro que tinha muita trama policialesca também. É, mas era bem variado. Eu lembro de um que eu fiz com a Vera Fischer e o Rony Fon, que ele era um cantor, é, ela era apaixonada, sei lá, uma coisinha bem água com açúcar também. Ah, tá, mas tinha coisa bem séria. Sim, coisa bem séria, eu me lembro, me lembro. O Aguinaldo também fiz o Lampião e Maria Bonita. Uhum. O Bandido da Falange foi do Aguinaldo. Uhum. Uhum. A novela que eu fiz também na Globo, o Partido Alto, foi do Aguinaldo. Isso, do Aguinaldo. Dirigi muita coisa do Aguinaldo. Isso, e eu queria ver... Desculpa, deixa eu terminar. Sim, agora eu só quero contar a experiência de ter trabalhado com o Carvana, meu amigo. Sim, sim. Que pessoa maravilhosa. E um baita diretor. Pomba. Eu tive a honra de dirigir um filme com ele. Uhum. Ele ficou doente e pediu para que eu trabalhasse com ele no filme. O Vai Trabalhar Vagabundo 2. Qual? Ah, 2? Uhum. E o Marquinho Palmeira. 2. Uhum. E nós fomos para o México, ele me levou para o México. Uhum. E eu dirigi com ele o filme. Uau. Uau. Quer dizer, eu dirigi com ele, ele já tinha toda a concepção do filme. Uhum. Mas eu ele estava doente, então eu ajudei a dirigir. Eu sempre achei que ele teria sido perfeito para dirigir comédias do Oscarito e do Grande Otelo. Eu achava o filme dele muito é parecido verdade. Com o Chanchada. É verdade, muito. É verdade. Me fala, querido, do teu lado escritor. Gente, sim, o nosso convidado também escreve livros. Fala um pouquinho do teu lado escritor, pode ser? Olha, eu gosto muito de escrever, uhum. Mas depois que você entra, começa a ser meio indigesto, né? Fala um pouco desse processo indigesto, então. É? Fala um pouco desse processo tão indigesto, então. É, não, é que você entra e daí você começa a ficar meio dentro da coisa lá e você já não comanda, às vezes. Você tem que fazer daquele jeito. Eu não entendo muito bem, não. Mas eu tenho dois livros publicados, né? Fala deles, pode ser? Fala o teu primeiro livro e do teu segundo, por favor. Eu fiz um livro chamado... Só que esse daí não está editado em folha, não. Ah, é tá. O Crônicas de um Caipira. Crônicas de um Caipira. Tá, então ele está só, ele tá no Amazon. A pessoa consegue achar pelo Amazon em formato digital, é isso? Isso. Tá. E fiz, escrevi um livro, porque achei que estava, na época, o tema estava... Meio na moda, hã? Na moda. Uhum. É, A Luz que Virou Estrela. Tá. Fala um pouco desse livro. Esse eu sei pouquinho dele, mas... Me fala é uma história meio doida de um... Da volta do final dos dias, né? Uhum, eu porque, sei que tem a ver com Apocalipse. Hein? Ele tem a ver com o Apocalipse, isso, o Armagedon. Uhum. Isso. E antes do Apocalipse vão ser abertos 7 selos. Uhum. Então eu escrevo sobre a abertura do primeiro selo, né? Uhum. Do Apocalipse. Então, já é uma obra também do nosso amigo lá, marido da Ingrid Bergman, como é que é o Bergman? Ah, do Bergman. Uhum, é uhum. O sétimo selo dele, um puta de um filme. Ah, foi uma faz um link com o sétimo selo. Ah, tá, entendi. Então, mas assim, A Luz que Virou Estrela, as pessoas podem achar em livraria? Não sei. Eu peguei uma editora muito ruim, eles não fizeram nada por mim, rapaz. Não lançaram. Não fizeram nada. Eu só te perguntando, querido, porque, obviamente, pelo interesse das pessoas que estão ouvindo o programa, e também porque eu me lembro que quando eu fiquei sabendo da temática, eu pensei, nossa, que livro cinematográfico. Pois é. É, né? Mas, infelizmente, foi muito ruim. A editora me prejudicou muito. Tanto que eu só perdi dinheiro com o livro. É mesmo, é? É. Tá. E aqui, só assim, então, só voltando, só para a gente tá chegando ao fim, só fala um pouquinho da tua experiência, né? Eu estudei em Cuba uns meses e tive aula de direção de atores com o falecido Nelson Xavier, que foi, obviamente, astro do Lampião e Maria Bonita. Me fala um pouco de trabalhar nessa série, que é como se fosse, na minha opinião, um filme de longuíssima duração, né? Se a pessoa vê toda, ele é super cinematográfico. E me fala um pouco do meu trabalho ali, porque uma tendência que tem, eu acho que quando muitas emissoras, né, querem fazer alguma coisa passada, vamos dizer, no Nordeste, mas é que fique algo assim meio carnavalesco, meio samba do crioulo doido, samba do nordestino doido. E não é nada assim a série. Me fala, e o Nelson Xavier, por exemplo, era paulista. Fala um pouco como é que foi trabalhar e esse lance tão assim, esse realismo que brota na tela quando a gente vê o filme, a série. Olha, eu sempre fui amigo do Nelson Xavier. Uhum. Não foi, nós não nos encontramos na série, não. Uhum. Eu sempre fui um grande amigo dele e admirador. E a série, ela foi resplandecente. Ela nos levou a um cenário que a gente não conhecia, entende? Uhum. Então, quando a gente chegou lá e disse, é aqui que vocês vão gravar, nós ficamos encantados, né? Uhum. Eu não imagino o que os atores pensaram no caso de interpretação, mas... É um cenário que a gente fazia novela, estúdio e cidade cenográfica. Uhum. De repente aparece aquele sertão enorme, cheio de sol, de flor e de animais, de passarinho. Quer dizer, você tem que interpretar no meio disso. Foi uma coisa encantadora, sabe? E tanto que isso daí passou, porque eu lembro que as pessoas falavam... Porra, isso aí é ótimo, finalmente a gente saiu de dentro do estúdio, e muita gente falava isso. Uhum, uhum. E da hoje eu estava lembrando, você falou de música, uhum, uhum. Eu estava lembrando da música do... que isso daí foi escolha do Boni. Tá, é a música da Amelinha, né? Mulher nova, bonita e carinhosa. Carinhosa, faz homem gemer sem sentido. Da Amelinha, né? É. Amelinha. Eu lembro que um amigo meu, agora eu não lembro o nome dele, tentei até há pouco lembrar para te falar. Ele era um bom compositor lá da Globo. Ele fez uma música para a série, que ele entregou o coração dele. E toda hora que a gente chegava lá para fazer edição, para editar a série, ele estava fazendo a música lá. Porra, e realmente ficou um negócio muito bonito. E na hora que o Boni tirou e pôs Vou dar a canção da Amelinha. Não, eu te perguntei, porque eu também citaste antes, obviamente, os planos majestosos do John Ford, e a gente vê muito isso na série, né? Olha, alô? Tá sumindo sua voz. Fala. Não, eu disse assim, a gente vê muito na série aquela pegada John Ford. É. Né? Foi revolucionário, né? Primeiro por ter sido a primeira minissérie, né? Daí foi uma nova linguagem, porque teve primeiro as séries, que foi o Plantão de Polícia, o Malu Mulher, claro. E o Carga Pesada, e depois as minisséries, né? Então foi, cada uma chocava da sua forma. Luiz, eu quero agradecer de coração, acompanho teu trabalho há algumas décadas. Muito obrigado. Eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, pela tua atenção, tá? Prazer pela tua força aqui no programa, tá bom? Um prazer pra mim. Um grande abraço pra ti, muito obrigado, tá? Um abraço, obrigado a você. Tchau. É, Marquinho, esse é um ícone do cinema e da televisão, viu? É inacreditável essa, a ideia, né, de tu levar pra gente acostumada com telenovela, né, uma linguagem de cinema pra TV, né, por isso que tá tão marcado, né, depois Verdade. Até lançaram em DVD e tudo mais, porque é como se fosse filme, né, só feito pra TV. Então é isso, querido. Bom, até quinta-feira, Marco Antônio. Até quinta, um grande abraço. Outro. Só aqui, antes de desligar, eu queria agradecer a Cala Babaresco Trezzo, da Argentina, e a Flávia Cavalcante, aqui do Brasil, que me deram alta força no programa, me deram alta força, assim, me ajudaram mesmo aqui na organização das minhas tarefas aqui. Um grande abraço, tá? Obrigado. Abraço, gente. E obrigado a elas também, em nome da Showtime. Obrigado, querido. Tchau, querido. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Nós estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.